Serra, Serra, chame agora a torre, 118 decimal 95, bravo, Serra, Serra. 1895, graças, senhor, que já, Serra, Serra. Ei, Salvador, muito bom dia, por favor, meu bravo, Serra, Serra. Romeu Bravo, Serra, Serra, prossiga. Fala, a coisa de terra, já pisou algum canto, a questão seria pouso no passo 3, apenas para desembarque de dois passageiros. Já foi coordenado com o Infraero esse desembarque no passo 3, esse pouso no passo 3? É, negativo, Serra. O Tantra 304, seu solo aos 38, libera a direita, chame solo em 1-2-1-1. Ok, 2-2-1-1 com solo, Tantra 304. Bravo Serra, Serra da Presente, prossiga para o setor norte, reporte no Traves Norte, é o Bravo Serra, Serra. Vai reportar para o Traves Norte, o Bravo Serra, Serra. Agora, Infraero informa que é somente desembarque, ok? Você vai pousar e fazer o desembarque, então logo em seguida se retirar. Tem, tem ciência do fato? Afirmativo, você já está com a descarga para decolar. Visual com tráfego com Airbus taxiando na Taxiway Alpha, o tráfego da TAM? Afirmativo, senhor. Ok, você vai passar a cauda do tráfego. Evite sobrevoo do mesmo e evitando sobrevoo aí da base aérea. Caso não haja tempo hábil, mantenha externa no setor, mas não sobrevoa aeronave no solo, ok? Não vai sobrevoar nem a base aérea, nem a aeronave, e é passar a retaguarda do tráfego aí. A Infraero já se sente do seu pouso naquele pátio. Muito grato, senhor. Controle Bono 095, Cruzano 20, informa transporte de órgãos vitais, pode voar direto para os nossos. Aguarde. No 095, confirme a Pro Ideal para o, a posição. 265. 265 para Suzop ou qualquer proa mais adiante. Vou 2095. Os melhores proas seriam a nossa esquerda. Está autorizado a Pro 265. Vai voar Suzop então, da presente Pro 265. Ou 1095. Aprisando o curso localizador para o meu Serra 93. Serra 90 Vitor, complete a aproximação, chame agora a torre 118 decimal 95, bom pouso. Ah, disse o número do pátio? Não, a priori não. Não havia nenhum sinalizador no pátio no momento? No momento não, senhor. Vamos fazer um contato com eles então, com relação a isso aí, ok? Ok, muito obrigado. Estabilizado o curso localizador, Serra 90 Vitor. Copa Romeu, Serra 90 Vitor, ciente, continue na aproximação, pista no zero, vento no 40 graus, 109, aguarde autorização de pouso. Sobre a possibilidade de cancelamento e prosseguir com base pela direita para o Nocete. Paciente. Então, o senhor pretende cancelar o plano IFR a partir do momento e prosseguir visual pista no 7, confere? Afirmativo, senhor. Não considere cancelado as 4-2? Prosseguindo visual para a pista 197. Reporte na final daquela pista, o vento 140 graus com 129. A gente vai reportar a final 17, que é 90 graus. Autorizado, direto ITAP. autorizado, direto ITAP. Uno 160, confirme como recebe o controle de Salvador. Serra, Serra, me escuta. Agora estamos lá com o controle de Salvador. ITAP, gol 1160. Ok, gente. 1095, passa nível 200, chame agora o centro Recife, frequência 128 decimal 8, alterna 126 decimal 0, boa viagem. Recife agora 288, alterna 260, obrigado, bom dia, gol 1095. Para final, baixada e travado, pista no 7, Serra 92. Serra 92, pista no 7, livre. Pouso autorizado, vento 130 graus, 109, Serra 92. 92. Chega de voo IFR cancelado aos 1145, desça para altitude de tráfego. Lima Azul Golf, não há tráfego reportado nesse setor. Modifica a frequência para 123 posição. Mantenha a escuta para serviço de informação alerta e forma visual com o aeródromo. A nova bebida, Solos 46, prossegue à direita para Aerostar. E PTA, táxi livre até o estacionamento. O Serra Nova Bebida, um bom dia. Boa noite. Roma, Serra Azul, Eco, Salvador. Estacionar, informe pronto para a DEP. Roma, Serra Azul, Eco. 160 após o TAP, desça via para 2000 pés, para o altímetro 906, informe no localizador, com 160. Após o TAP, desça 2000 via 1600, gol 1160, forma na estabilidade. Azul 2796, controle Salvador. Prossiga. A 61 a milhas, Nordeste Salvador, sobre manter nível 1970. Serviço radar terminado, chame agora o controle Aracaju, frequência 120.120.30, boa viagem. Aceite a chamada Aracaju 203, um bom trabalho, até outro dia. Paulo Vento, no aeródromo 150 graus 109, o Papa Romeo Zulu, Serra Zulu Eco. Bravo, Serra Serra. Torre Salvador. 3, já conferiu a sua autoridade para recuperar, né? Na mesma situação, evitar sobrevoo da base aérea. Condições? Afirmativo, senhor. Vai evitar o sobrevoo. Vento no momento 150 graus, 109, informe fora do solo. O Bravo, Serra Serra. Vai chamar a Serra Serra, Bravo, Serra Serra. Mantemos rumo norte. Evite sobrevoo da RMAR. Um helicóptero informou há cerca de um minuto, iniciando a decolagem daquele hangar lá, daquele heliporto, ok? Fique atento. A aeronave que está decolando daquele heliporto vai sair com o risco. Evite sobrevoo e aguarde transferência ao controle. Bravo, Serra Serra. Considere sua decolagem aos 50. Paciente do tráfego na RMAR vai passar com o eco do mesmo. Do heliporto. Gente, considere fora do solo 5-1, aguarde transferência ao controle, o Serra Zulu Eco afastando para o setor Whisky. Evite aproximação da VLS. Positivo, evitando a aproximação, está mantendo para o Whisky, quem espera o Serra Zulu Eco. Visual com tráfego ciente, prosseguindo por Serra Índia, Eco Índia, aguarde transferência ao controle. Delta Eco Golf na escuta do controle de Salvador. Só informe Delta Eco Golf na escuta do controle de Salvador. Papa Romeo Serra Zulu Eco, transfere, chame agora o controle em 119.80. Serra Zulu Eco, transfere em controle 119.80. Papa Romeo Bravo Serra Serra, chame agora o controle em 119.80. 119.80, muito grande, senhor, Bravo Serra Serra. Mais 12 do Santo, Zulu Serra. Correção. Serra Zulu Eco. O Serra Zulu Eco na proa de Paris. 500 pés. Eu estava vendo, você está perdendo o Bravo Serra Serra. Bravo Serra Serra, informe visual com Serra Índia, Eco Índia. Bravo Serra Serra. Serra Serra Serra Serra. Level 110 for level 110. Alecolan 229, Soca Identity, via, via, I'm on arrival, distance like level 050, QNH 1016. Descent via the Amman arrival to 050, option 0116. Frequência livre, Bravo Serra Serra. Para cruzamento da Bahia, o Serra do Leste. Estou a voar quantas milhas? Afastando 25 milhas, o Serra do Leste. Tente voar 20 milhas fora, Serra do Leste. Delta Eco Golf, controle Salvador. O 299 decolado aos 56, chame controle em 119, decimal 8. 1198. Torre Salvador, bom dia, tá 3179, ponto 090, pronto. Tá 3179, mantém o ponto de espera. Mantém. Vamos. 4299. Azul 4299, contato radar decolar, saída Sanvo 1, suba via para o nível 320. Via 320. Plano 60, pouso autorizado no 0, 140 graus ou no 09. Livre pouso, o gol 1160, confirma, vento? 140 graus, 109. Totalmente, graças. Mesmo que não haja. Vitor Delta Oscar, sem identificação. Delta Oscar, contato radar 69 milhas nordeste Salvador, mantém o nível 1900. Vou ir na proa de Bonf para a chegada, estou time do 1900 no meio, informe de descida, Vitor Delta Oscar. Bonf, chegada Bonf, Bravo Oscar November Fox. Siga. Gente, mantenho no 1500 pés, estou time no 096, Sony 0233. Com 3179, autorizado a alinhar e manter a cabeceira 1-0. Alinho e manter 1-0, com 3179. Prossiga. Uno 160, solo 59, libere a direita. Chame solo em 121. 1211. Personal. Bom dia, sem identificação, autorizado chegada a Bonf, desça via para 4 mil pés, estou time do 9-6, vigilante Ará. Charlie de Oscar, controle. De Oscar, controle. Confirme o tipo do equipamento. E ele é a textura aí, pistão no zero. Tá 3179, decolou 01, chame controle, frequência 1119, decimal 8. 198, positivo, bom dia. Não recebo sua altimetria, Charlie de Oscar. Controle, bom dia, tá 3179. 3179, contato radar decolar e suba via para nível 320, saída São Bruno. Velida, tá 3179. Ainda não recebo altimetria, Charlie de Oscar. Agora recebo altimetria 1400 pés, Charlie de Oscar. American 229er leveling 050, requesting lower. America 229, descend to 3,000 feet, QNH 1016. 3,000 feet on 1016, American 229. Passa nível 160, chama agora o centro Recife, frequência 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1, boa viagem. 2835, 1251, um, copia. 1128, um, decimal 35. 2835, 251. America Line 229, descend to 2,000 feet, coordinate 1016, report localized course. Roger, descending 2,000 and we'll report established for the ILS X-ray 1110. Decola? Autorizado. Alinhar e decolar no 0140 graus no 09-6312. Sim? Essa região, sobre a empresa, como recebe o oxigênio? 1500 pés agora. A mesma correção que eu faço no braço, tá legal. American 229er is established on the localizer. American 9, 229, complete approach, contact now Salvador Tower, 118, decimal 95. 1895, American 229er. Esse é para o nível 050, Vitor Delta Oscar. Paripe, Charlie de Oscar, depois pedágio, informando visual caródromo. Paripe após pedágio, recuperando visual caródromo, Charlie de Oscar, graças. It's 109. Roger, I will call a runway inside American, 229. correção, gol 1-1. Correção 2, vamos ficar aqui pra esquerda. Autorizado, 2171. Autoriza a rua toda, aí já livra também o, a formação. Confirme a proa para a Duna? É a proa de Duna. Ok, autorizado para desvio de informações, gol 2171. Ok, gol 2171. Controle de Salvador, bom dia, gol 1184, reporta Kilo. Gol 1184, sua identificação, autorizado chegada a Bomet 1, desça via para o nível 050. Ok, Bomet 1, desce via 050, gol 1184. Passa nível 1970, chama agora o centro Recife, frequência 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1, boa viagem. 2235, 25, obrigado, bom dia. Ok, ciente, aguarde no chefe de transferência de comunicações, Charlie, India Oscar. Passando na sua, Gandhi Oscar. Sound American 239, Alpha, and Link Gate, we do not know which one. Detect ground, 1-2-1, small 1. Sorry, my friend. Gente, lembra do logo, confirme o nível que solicita? Lima do Golfo, é só em transponder 0117, suba para o nível 050, vai de contato radar. Controle, se autorizado, tem condições de uma base pela direita? Primeira análise, que modulo? Challenge Oscar. Challenge Oscar, chama agora a torre 118 decimal 95, bom pouso. Grado 1895, Challenge Oscar. É o Papa Papa Charlin de Oscar. Prossiga, Charlin de Oscar. Ah, antes da rodatória, para visual com o campo, precisa uma base para a direita, Charlin de Oscar. Utilizado, Charlin de Oscar. Está visual com cabeceira no set? Afirmo, vai reportar na final, Charlin de Oscar. Gente, Oscar. E o pés, estou time, estou no 0-6. Tem condições nessa proa, interceptar o localizador? Afirma, está acesso nessa proa, descendo para 2000 com ajuste no 0-6. Controle Santos Salvador, é o Orina 6312, poderia voar a Aru para estar? Confirme a minha posição? É, Aru, está formação. Sinal da 1-7, Challenge Oscar. Challenge Oscar, pois autorizado, pista 1-7. É, turno 5-0 graus, 9 graus. Autorizado, Challenge Oscar, 1-7 graus. Na 6312, passa nível 150. Chama agora o centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 2171 na curva esquerda, proa 160, nessa proa autorizada interceptar o localizador. Esquerda 160, intercepta Gol 2171. Lemos do Golfo, controle Salvador. Trato radar 56 milhas sudoeste de Salvador, submantém a nível 050, voa na proa de Balmete para a chegada, ajusta o altímetro na 096. Estabilizado, Gol 2171. 2171 da Gol, complete a aproximação, chame agora a torre 118 decimal 95, bom pouso. Torre 1895, obrigado. Engenheiro, fica transferido, bom dia. 2 Salvador, é o Gol 2171, Gol 1 dia, estabilizado em LS, 6 milhas de terra. Bom dia, Gol 2171, vento no 60 graus, nos mais, pouso autorizado, pista, 1-0. Livre pouso, Gol 2171. Estou time, estou no 096, informe no localizador, Gol 1-1-6-8-4. Afirmativo após estado, descia 2000 pés, reportará estabilizado o log, NSX 310, Gol 1184. Azul 2590, a sua identificação, autorizado chegada Bom Médio 1, desça via para o nível 060. Estou tímido no 096, vigilância radar. 060, a chegada Bom Médio 1, descendo até o 0, confirmando 060. Positivo, nível 060. 060. O Vitor Delta Fox, desça para 4.000 pés, ajustou o time, está no 096. Vitor Delta Fox, descendo para 4.000 pés. Vitor Delta Fox. Após Bonf, subo na proa de Pilo, após Pilo, proa de Duna. Pelo, Papá Eco Lima Oscar, após pelo, voa na proa de Duna, Delta, uniforme November Alfa. Azul 2590, informe tráfego, posição de 11 horas, 10 milhas, rumo nordeste, mantendo o nível 050, na nave Charlie 402. Ciente, o azul Estabilizado ILS X-Ray 10, gol 1184. Gol 1184, complete a aproximação, chame agora a torre 118 decimal 95, bom pouso. 1895, grato, 1184. Vitor Delta Office, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 190, limitado pelo localizador. Vitor Delta Office. 190, limitado pelo localizador. Proa 2590, reduz a velocidade para 230 nós. Reduzindo para 230, azul 2590. Vitor Delta Office, confirme velocidade de cada. 150. Condições de manter a presente velocidade até o localizador? Pode fazer. E necessário incremento. Alerte para 170, condições? Pode fazer. 1.040, Vitor Delta Oscar. Desça para 3.000 pés, Vitor Delta Oscar. 3.000. Salvador, bom dia, gol 1184. Gol 94, mas foi 90 graus, ultimado pelo autorizado de chão. Ok, poderia confirmar só o vento? 1950 graus, 49, confirmado o vento. Obrigado. Sou em Salvador, bom dia, até 3304, ponto de espera pronto, visual para a nave nacional. Bom dia, até 3304, nacional, vou indagou, após a passagem do mesmo autorizado de área manteve. Ok, após passagem do gol na final, ali mantendo no 0-3304. Tá sim, graças. 3896, bom dia, sua identificação, autorizado chegada com médio 1, desça para o nível 070. Estou tímido no 017, vigilância. Azul 2590, tráfego número 1, a 8 milhas para o localizador. Reduz a velocidade para 210 nós, Azul 2590. Reduzindo para 210, Azul 2590. Boa, quantas milhas nessa proa, Lima Zugu? Tente autorizado, informe no término do desvio, Lima Zugu. Zona 10. 3304, autorizado decolar, pista no 0, vento 150 graus, nas mais. Nível decolagem, pista no 0, 3304. Uno 65, autorizado localizador, Vitor Delta Oscar, desça para 2000 pés. 2000 pés, Uno 65, Vitor Delta Oscar. Vitor Delta Oscar, condições reduzidas para 150 nós? Isso, né? Reduza para 150 nós. Oi. 3896, reduza a velocidade para 240 nós. 2 Golf, vetoração para sequenciamento, mantenha presente proa limitada pelo localizador, Lima 2 Golf. Chame 19-8, boa viagem. 19-8, boa, 3304. Mateus? 1-0, 1-6. Salvador, bom dia, TAN 3304, passando 1500 pés. TAN 3304, contato radar, suba via para o nível 360, saída Árvore 1. Via Árvore 1 para o 360, TAN 3304. Azul 2590, pode prosseguir na descida? Desça para o nível 0, desça para 4 mil pés. 4 mil pés, 1-0 no meio, Azul 2590. O Azul Golf já terminou o desvio? Ah, sim, a menina vem pela esquerda, pode ser? Prova esquerda, proa 340, vetoração para separação de tráfego. Excelente, melhorou, 340, menina Azul Golf, estabilizado. Vitor Delta, estabilizado o localizador. Pede aproximação, chame torre, 118 decimal 95, bom pouso. 118, passo 5, Vitor Delta Oscar. Lima Zulu Golf, forma tráfego, posição de 12 horas, 2.2 milhas, rumo nordeste, cruzando nível 060 para 4 mil pés, aeronave AT-72. Lima Zulu Golf. Sim. Vento 160 graus, sinais pulo autorizado, pista na 0, Pata Romeu, Vitor Delta Oscar. Trato. O Golf desça para 3 mil pés, estou tímido no 017. Azul 2590, desça para 2 mil pés, estou tímido no 017, informe o localizador. 2 mil pés, 1-0-1-7, informará o localizador. Então, Azul Golf, curva à direita, proa 060, nessa proa autorizada interceptar o localizador, Lima do Golf. 19,5, reduz a velocidade para 2,10 nós. Resolvou curva direita, proa 085, essa proa está autorizada, interceptar o localizador Lima do Golfo. Mantenha 3.000, aguarde para a descida. 18,96 da TAM, desça para o nível 050. Da TAM, vetoração para sequenciamento, curva esquerda proa 0 no 5, limitado pelo localizador, TAM 3896. Sentido a 2000 para o Lima do Lugol, federal, uma informação. Autorizado 2000 pés, o seu time está no 0 no 6, informe o localizador, Lima do Lugol. É, vamos voltar agora, Lima do Lugol. Azul 2590 no localizador, no LS, visual. Complete aproximação, chame torre 1118 decimal 95, bom pouso, 2590 da Azul. 1895, obrigado, bom trabalho. Salvador, muito bom dia, o Azul 2590 e LS visual. Bom dia, 2590, continue a aproximação, agora pista livre. Ciente, 2590. ...9,5, condição de reduzir velocidade para 180 nós. Controle de Salvador. Doutor Delta Oscar, solo 32, libera a próxima direita e chame o solo em 1-2, da cima 1. Chegue para qual parte? Doutor Oscar, quer seguir na sequência ou vai permanecer em Salvador? Azul 2590, graus 8 nós, pouso autorizado, pista no zero. Ciente, livre pouso, Azul 2590. Limitado pelo localizador da 3896. Curva à direita, proa 060, nesta proa está autorizado interceptar o localizador. Santana 3304, passa nível 1970. Chame agora Centro Recife, frequência 128.8, alterna 126.0, boa viagem. 288-1260-3304, bom dia. Vai agora, onde para o inferno, Lima do Lugol. Completa aproximação, chame Torre 118.95, Lima do Lugol. 1895, para brigar a tela, Lima do Lugol. Salvador, muito bom dia, já passando o Lima do Lugol, já passando inferno, passar a modificação de plano para pouso visual na 17, o Lima do Lugol. Lima Zulu Golfo, plano modificado aos 35, correu à esquerda, chame na final, dona 7, vento 140 graus com 10 nós. Ok, então tá na chamada na final, dona 7, Lima Zulu Golfo. Lima Zulu 590, solo aos 35, chame 121, decimal 1, solo. 121, decimal 1, 2590. Desça para 3 mil pés, autorizado a interceptar o localizador, informe no lote, 3896. Ajuste no 017. Da TAM, controle de Salvador. Tranquilo, 3 autorizado a interceptar o localizador, desça para 3 mil pés. Autorizado o localizador, descendo para 3 mil pés, 3896. Pouso autorizado, pista na 7. Joguei pouso na 7, Lima Zulu Golfo. Confirmando, talvez? 150 graus com 10 nós. Obrigado.